garota do Face Point. Eu estão falando Ok, sobre o tá quê? gravando, vou lá começar a falar. Advanced Weapon, sir? É? Everybody shut the fuck up, obrigado. Everybody shut the fuck. Um, dois, três e. VL Cast, o primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2, começa agora, com muita informação e diversão. Olá, senhores, primeiros bem-vindos a... Ai, meu Deus, bem-vindos ao VL Cast. Eu sou o seu apresentador, Sartofários, e eu gosto de batatas, mas só com molho dentro delas. Hoje... Eu gosto de batatas fritas. Hoje comigo temos o Altair. Oi, não vai responder. O meu Deus. Beleza. O Kakashi. Alô, criançada, o Bozo chegou. Não, não é o Bozo. E o nosso convidado, o Odd. Odd. Oi. Fala, Odd. Aí. Oi. O estranho, pronto, é o estranho. Vou deixar mais ele de estranho. O seu nome é estranho. Ah, eu sou normal. Seu nome é estranho. É, vai, continua. Ah, continuando. Bom, hoje nós temos um episódio muito legal. Yay! Mas antes de tudo, vamos para o nosso pequeno segmento. Vamos para o nosso primeiro segmento. As classes. As classes. Hoje no Asclasses nós vamos falar sobre o Sniper. Sim, estamos acabando com esse segmento. Parece que foi ontem que nós começamos a fazer ele. Não, não parece foi ontem. Não, pra mim. Mas enfim, é muito não parece. Pelo amor de Deus. Continuando. O Sniper é a primeira classe do grupo de suporte. Sim, o grupo ele... de suporte. Ele é famoso porque... Ah, desculpa. Ele é... Não, não, ninguém sabe o nome dele. Ele veio da Austrália. Ele é um assassino, não um crazy... Um atirador maluco. Um atirador maluco. Isso. O seu lema é... A nuvem rosa da morte. Pegar a frente. Que? Bom... Hã? Eu não tenho ideia. O sniper, antes de ele entrar na área, sabe, de matar, ele era um caçador, do exército da Austrália. Caçador da floresta? É. Não, se o cara tá caçando do deserto, não tem como caçar na floresta, tem? Tá bom, de tá repente. Bom. Deve ter. Sei lá. Esse assunto para outro dia. Paradoxo temporal, porque o cara tá caçando no deserto e é caçador da floresta. Bom, o Sniper, vamos agora pra uma informação, a voz dele é feita pelo John Patrick Lawrie. Você nunca ouviu falar dele, mas vou falar... Ele também faz a voz de alguns cidadões no Half-Life 2. Ele fez a voz de um dos caras que salva vocês no Left 4 Dead 1. Ele também faz a voz de alguns cidadões no episódio 2, episódio 1. Ele fez a voz de um personagem no Matrix Online. Ninguém nunca ouviu falar desse jogo. É. Ele também fez vozes pra Halo Reach e Halo 3 ODST. Caramba. É, o cara é famoso. O cara é foda. Ele é casado... Eu não conheci. Ele é casado com a Ellen McLean. Eu não conheci. Ele é casado com a Ellen McLean. Ela é a voz da administradora. Wait. Isso. É. Mas sim, então os dubladores de Team Fortress é tudo da Valve, tudo casado com todo mundo. É claro isso. Que é tudo casado com todo mundo. Ah, tu não sabia? O cara que faz a voz... Não é casado com ninguém, o cara que faz a... Eles não vão se casar com ninguém. O cara que faz a voz do Gordon Freeman é o mesmo cara que faz a voz da Sentry. Hã? Ah, é? Pois? Sério? O Freeman é o mesmo cara que faz a voz da Sentry. Tem minha piada. Sentry do Wait, quando o Freeman não tem voz. Nem as... Gordon Freeman não tem voz. Entendo a piada. Entenderam a piada? Entenderam a piada? Foi eu que fiz. Pois é. Nunca vi o Gordon Freeman falar piriiiic. Mas tem. Talvez porque ele não fala. Então, ou então... Ele fala isso. É o barulho do motor, é o barulho do motor. O Sniper foi uma das únicas pessoas que teve o seu modelo no jogo alterado, porque no, na luta que ele faz com o Spy, no Meet Spy, o Spy acerta tipo um corte na bochecha dele. E depois... Deixa foi uma cicatriz. Cicatriz. Depois essa cicatriz foi colocada no modelo. O Sniper, junto com o Demoman e o Soldier, ele fuma fora, quando não tá batalhando. Sim, você não sabia disso. E tem problema nos rins, por sinal. Ele não tem problema nos rins, ele tem um rim 3 vezes maior do que o normal. Diferente. Isso não é problema no rim, o cara ter deformado, enfim. É quando... o cara ter, porra. Quando o Spy... Ele tem um rim mutante. Quando o Spy domina o Sniper, ele fala que eles vão, que ele vai ter que, vão ter que enterrar ele naquela lugar, naquela casa dele que eles chamam de Campervan. E o Sniper é a classe mais alta. O Sniper, ele tem o rim dele é 3 vezes maior graças a um curso que ele teve do Saxton Hale. Para aprender a arte milenar do Jarate. Na verdade, eu realmente não sabia disso. O Sniper não mora numa van. Ele mora num 1960... Land Rover Pickup, um carro britânico que é muito usado na Austrália e na África. É uma van. Ou seja, ele é forever alone, mora sozinho num carro e sai pela cidade sem uma casa fixa. É, isso aí. É, parando a cada 15 minutos pra mijar pra poder encher o jarate dele. Lembre-se dessa parte. Se duvidar, o carro é movido a jarate. Mas essa é outra. Quem sabe? É. Bom, é curiosidade que a gente não sabe. Os pais do Sniper vivem na Adelaide Street, Austrália. E eles acham que ele é um assassino maluco. É. Atirador maluco. Mesma coisa. E o Sniper, ele tem um bonequinho do Civilian na van dele. E ele também foi a primeira classe a receber duas armas novas pro mesmo slot. Que o Razorback e o Jarate são todas armas secundárias. Oh yeah. Vamos passar para a parte armas ou não? Não é armas, é experiência. Tá bom. Experiência? Experiência, lembra? A gente fala. É, tá bom. Cadu fala uma dicasinha pro sniper. Não é uma dicasinha. Ah, tá. Não, é experiência, o que você acha? Que sabe, eu sei, mas depois você fala a dica, quando você fala a sua experiência. Não, depois da experiência é as armas e aí as dicas. Ah, tomar no cu então. Minha experiência com o Sniper foi simplesmente essa. Eu entrei no Team Fortress 2 quando, acho que foi o update do Pyro, eu não lembro, ou do Medic. Acho que era do Pyro, porque nessa época o Sniper tava sendo muito famoso, porque muitas das classes tinham que chegar perto do Pyro pra matar ele. E tipo, só o Heavy e o Sniper podiam atacar o Pyro, que tava em massa nos servers. Eles precisavam do Sniper. Por isso que eu comecei a jogar com ele. Viu? Tudo tem uma razão. The more you know. História bonita. Isso, história bonita. E eu odeio o Sniper. Eu odeio o Sniper. É Mike Cognito, ele ama e odeia ao mesmo tempo. E você, Kakashi, a sua experiência? Minha experiência de Sniper? Bom, eu não sou bom de Sniper, mas com Huntsman... Eu tenho uma dica que é boa. Depois quando... a gente vai falar dessas dicas. Não é dica! Essa experiência, como você começou a jogar com o Sniper? Ah, foi mal, eu fiquei meio... Enfim, olha, eu gosto de Sniper. Às vezes eu pego Sniper pra jogar, mas eu não jogo assim com Sniper sempre. Porque geralmente eu pego Sniper, morro 3 vezes seguidas e dou rage e mudo de classe. Uma linda história. É, acontece sempre comigo. Precisão não é comigo. É isso que eu quero dizer. Tá, já entendemos. Próximo. Então, próximo. Pidroca, sua vez. Pidroca. Pidroca? Tá bom, Pidroca. Bom, eu pensei que eu ia jogar de sniper no Team Fortress 2, porque tudo quanto é jogo de tiro, eu jogo de sniper. Aí eu comecei a jogar com sniper, usei ele alguns começos lá, era tio forte, guerra de sniper no Batman, de boa lá, legal. Só que aí eu morri algumas vezes, eu pensei, vou trocar de classe. Aí comecei a jogar de pyro, aí eu nunca mais joguei de sniper, mas depois, mas sniper é divertido. É bom, eu gosto, ela é divertida, não sou tão ruim dele, mas também não sou bom, não sou um lírio da vida. Mas é uma classe divertida. Ah, pelo menos um lírio é um cara que tem uma arma. É a comparação ao lírio, pra você perceber. O lírio é uma pessoa que não erra cabeças, mas erra o corpo. Bem, o que eu acho do lírio? O lírio é... Ou! Oh. Sniper, gênio! É sniper, gênio, não é lírio, não. A minha experiência com o Pidroca... Ele é muito bom. Ok, isso parece ser estranho. Isso parece ser muito estranho. Isso, e para o sniper, o Liri não é um. Fiz um comentário. Não é Liri. Não é sobre o Liri, cara. É sobre não é Liri. Não é Liri. O Liri é bom, mas também não é o único bom. Coitado, velho. Deve ter gente melhor que ele, como sempre. O CX é bom de sniper. Sim, não é, pra falar, não é pra falar quem é bom. O ódio é pra discutir do sniper. Sim, Altair Vilis, sua experiência com ele. Uma merda. Resumido. Tá bom, esse foi as... Continua. Falta o Rod, não, o Rod já foi. Não, porque simplesmente é o seguinte, eu de sniper, eu nunca tive uma mira muito boa. Eu realmente ele dava umas cagadas de ficar girando a mira e de repente, boom, headshot. Mas eu nunca tive uma experiência boa de sniper. A não ser quando eu ficava campeava bastante. Eu não sou camper, então esse é o problema. Ok. Uma história tocante. É, eu. Então, ou seja, não gosto de sniper, foda-se. Mas quem gosta de campear e quem gosta de CS e joga de W, AWP joga. A única coisa que eu gosto de sniper é o arco, porque me lembra Zelda. E em Zelda eu era bom de arco. Tá, mas não. Bom, eu joguei de Mario porque me lembra de Mario. E eu sou bom de Mario. Quando ele fica com um foguinho. Wait. Ok, passando para a próxima parte, vamos agora falar das armas. Yes. A arma principal do sniper, e que é claro. É auto-explicativa. É auto-explicativa. Yeah, de boa. O nome para ele foi a Sniper Rifle. Tem bot shot. É uma auto-explicativa, não? É. Tem a submachine gun. É auto-explicativo. E a cook. Não, aí também não. É uma arminha secundária fraca que serve pra defender. Kukrik é o nome de uma faca, óbvio. Faca? What the fuck? Não, não. Kukrik. É, Kukrik. Kukrik. É uma faca. É Kukrik. É uma arma. A Kukrik é uma arma militar. É uma facona. É uma facona. Como todo mundo fala, é. Quem não conhece o nome é facona. Facão. Mas ainda é uma arma mili com os status tudo normal. Peixeira. Nada demais, não. Realmente, uma peixeira aquela porra. Uma peixeira. Uhum. Enfim. Bom, ninguém quer falar. Temos a Kukrik. Temos das armas novas. Ninguém quer falar nada sobre as armas velhas? Bem, armas... eu acho aquela arma do Sniper nova da Polycaut muito apelona. Mas é as velhas que tá falando, o Mod. A gente falando das velhas, ó. As velhas também. Tá. Enfim, a minha opinião sobre as armas, tipo, são legais, normais. Só que, na teoria, muita gente, pouca gente sabe jogar de sniper, que você conhece. Joga bem, sim. HS. Tipo eu sou uma merda de sniper. O único, raramente a gente encontra alguém bom de sniper, tipo o Homer ou o Liri, que só dão HS. E geralmente as pessoas esquecem das armas normais. Homer? Tipo, sniper, Homer é um body shot é fudido. Tô brincando, Homer. Homer é um body shot é fudido. Homer é um shot. Tô trolando ele. Que é o nosso podcast. Não adianta. Se ele baixar, escutar, velho. Se ele baixar. Uma mensagem de amor para ele. Sim, bora. S2, faz um coraçãozinho. As armas iniciais, eu acho que o Sniper vai fazer armas mais parecidas com o SGM dele. Porque, tipo, ele precisa de um outro dano que não seja a Sniper e a melee dele. Ele não pode depender muito e acertar alguém que tá muito longe. Ele não pode depender muito dessa arma. Sim. É verdade. E é SMG, Kakashi, não é SGM, mas beleza. Ah, é SMG, foi mal. É, Subgun Machine. Enfim. Subgun Machine. Bom, podemos passar para as armas do update do Spy Sniper? Mas, sim, claro! As armas que ele ganhou com a update do Sniper foram a Huntsman, que é um arco e flecha. As flechas podem prender as pessoas na parede e os pyros podem acender as flechas. Ele também ganhou o Jirachi, que se você acerta o Jirachi em alguém, os inimigos que estão acertados no Jirachi, eles recebem mini criticals, o cloak... E perdem a vontade de viver. Isso. Pela história do Jirachi. O cloak dos spies vai pra Kukuya e o fogo faz mais apaga dano. Apaga fogo quem tá pegando fogo. Faz mais dano, porque todo mundo sabe que bicho mais fogo. Mais mijo, quer dizer, mais fogo. Razorback, que... É um escudo tribal juntado com a bateria de carro fodida, que quando o Spy dá um backstab, fica paralisado, só que ainda continua sendo inútil. É tipo assim... Mais ou menos. Oh, perdi minha faca. Ok, puxa, Ambassador. Pu. Vitória! Yay! Ele veio com o update do Spy, que a gente ia falar, eu não sei, eu não falo nada sobre o update, mas com o update do Spy, o escudo virou meio inútil, por causa daquela arma primária que dá headshot. Sim, isso a gente começa depois. Então essas são as armas que vieram no update do Spy. Agora vamos para as armas que ele ganhou em outras updates. Vamos falar da Triple Man Shive, que eu acho uma desgraça. Calma, primeiro a Sydney Sleeper. A Sydney Sleeper... Mas a Tribal Manchive é o primeiro. Não é. Mas eu gosto mais da Sydney Sleeper. A Sydney Sleeper, ela é uma substituta pra Sniper Rifle. E não tem headshot, mas quando você acerta em alguém, o cara fica J-ratizado por 8 segundos. Muitas pessoas acham essa arma inútil porque ela meio que tira a noção de ser um sniper. Porque ser um sniper que não dá headshot para matar é meio what the fuck, mas a gente gosta dela porque por causa de duas desculpas. Eu vi um suporte melhor para o time. Dois, eu tenho uma mira escrota, então prefiro ela. Certo. isso pra mim. Isso é exemplo pra Exato. Não, tipo, mas na teoria ela era legal ainda quando você podia atravessar outras pessoas, mas tiraram isso, infelizmente. Uma época pertinho que a arma podia atravessar as pessoas, ou seja, se o cara tava fudido atrás do outro, dava um tiro e matava. Tinha até vídeos de um cara colocando um monte de scouts em uma fila e atirando neles. Aí tipo... Ou seja, Sidney Sleepers virou um tipo de AWP sem DHS e depois... Deixou de ser uma AWP, virou uma... Para de comparar com o CS, Altair, pelo amor de Deus. Eu não sei porque eu tô querendo comparar com o CS, mas enfim, continua, esquece isso que eu falei. ela também era legal pra matar engenheiros atrás assim, era divertido. Então, só que muitas pessoas falam, ela pode ser uma arma de suporte, mas é melhor carregar o tiro todo e deixar o Heavy já atado, ou melhor carregar o tiro todo e matar o Heavy? Aí não é pra ter agora. Você tá cercado por fogo, porque todo mundo sabe, fogo mais misto igual mais fogo. Eu sei. Mas fogo e misto é igual não, a menos. Na teoria, no inimigo, se você jogar no inimigo vai ser mais fogo. Não, mas tá aí, a teoria é essa. Mijo mais fogo é mais fogo. Fogo mais mijo é menos fogo, entendeu? É, isso aí. É isso mesmo. Mas, bom, sobre a Sydney Sleeper e o fato de comparar o tiro carregado dela com o tiro carregado da outra para dar o headshot, é bem mais difícil acertar o headshot com outra carregada do que acertar um body shot num heavy já com a outra carregada. É verdade, ele tem um ponto. Então, dá o Oscar, é mais fácil de jogar. Bom, o que nós podemos dizer? Essa arma muda completamente o estilo de jogo de sniper, por isso que o pessoal não gosta muito dela, vamos dizer. Alguns. Ah, eu não quero mudar o estilo de jogo. Mas na teoria, ela é ótima pra gameplay. Isso é, mas ela é ótima pro suporte. Agora, então, a segunda arma, que é... Eu esqueci. foto. Ela não teve segunda... secundária. É Bushwalker. É um escudo... É Bushwalker. A segunda não tem arma secundária nova? Não chegou, tá, tem sim. O escudo novo e o chapéu também. Ah, é, teve. A Darwin Danger Shield, ó. Mais 25% de vida máxima. 25% não, mais 25%. A costa da lagartixa. É, mesma coisa, na verdade, mas foda-se. Não. É, mesma coisa. Não, ela é boa pra... Não é 25% a mais, cara. É 20% a mais. Aguenta um pouco mais os danos, só que ainda não é muito relevante, na minha opinião. É, você fica com um sniper com 150 de HP. Ela ainda é boa. Assim, morre melhor que Razorback. Eu acho que se proteger esse de backstab seria bem melhor. Eu também. Bom, proteger de backstab da HP já seria outra história. É, ia tornar a Razorback inútil, então... Não, aí teriam que buffar a Razorback. Na verdade, isso seria pra Razorback, dar mais HP pra Razorback e pra Darwin Shield, sei lá. Na teoria, resumindo, esse escudo só serviu pra poder completar o set. Não vejo muita utilidade pra ele. É verdade. Só tinha que ter tá bom, o set da Polycaust, então... Pera, não é agora. Não é agora. Bom, também nas outras armas que ele ganhou foram a Tribal Man Chief... E a Bushwalker. Duas armas. A Trivial Shiv, quando você acerta em alguém, ela sangra por 6 segundos, menos 50% de dano. E a Bushwalker. É criticals quando seria mini criticals e 20% de dano de vulnerabilidade a fogo no cara que tá usando ela. Tudo vira vulnerabilidade ao fogo. Eu tenho um ódio pela Tribal Man Shiv, não porque ela seja ruim. É porque antigamente, na época que lançaram ela, ela era uma desgraça, porque o bleeding dela dava mais dano que o fogo. E água e vida não apagavam, nem Deadwinger. Tipo, tá, beleza, Deadwinger você botava. Mas você tava lá, só que você levava dano do sangramento, só não perdia muito HP por causa do dano, da redução de dano do Deadwinger. E a única vida que recuperava que tirava o bleed, era o gigante de 100% de HP. O pequenininho só dava mais vida, mas o sangramento continuava. Eu achava a coisa muito... Caralho, a Valve botou essa porra sem pensar no balanceamento. Ainda bem que balancearam. Eles mudaram. Na época, cara, você podia matar um scout com um golpe. Tipo, toma, aí o scout morre sangrando. É, agora precisava matar um pouco melhor, mesmo ainda não funcionando de usar ela. Sangramento. Tipo, esses sistemas que eles inventaram de bleed, é legal. Só que eles, na época, ficaram loucos quando fizeram um scout morrer com um golpe. É. Mas o scout sempre morre com um golpe, não importa. Mas não. Não é assim, ó. Peraí, Odd, peraí. Você fumou droga de novo, Odd, sai daqui, peraí. Não, de um golpe direto, o scout morre, sim. Depende, de um milho ele perde metade, só. Quer metade do HP de um scout? 125. 65 de vida. Passa a matemática, Odd, pelo amor de Deus. Sim, é Bushwalker, já foi explicado pelo nosso amigo camarada Strato. É legal. A gente deve ser admitido, só que eu não tenho. Não, eu não entendi muito bem o que ela faz. Quando é pra dar mini crítico, ela dá crítico, pronto. Jarete compra com ela. Ou seja, ela é a mesma Uber coisa que falar, ela dá críticos. Ela dá crítico em vez de mini crítico na hora do Jarate. Se o cara tá mijado, ele vai dar crítico. Não, qualquer coisa que dê mini crítico. O Buff Banner também. Ah, Buff Banner ou também? O stat dela, Kakashi, é quando vai dar mini crítico, vira crítico. Não é em combinação com o Jarate. Tá. Não, Kakashi, enfim, é bacana. Curti essa ideia. Vamos lá. Quatro snipers com quatro Ubers e o Soldier com Buff Banner. Fazer um rush escroto. Matar todo mundo. O rush mais maluco do lado do planeta. Um Soldier com Buff Banner, dois snipers e três médicos de Uber. Ele liga o Buff Banner, jarata todo mundo, sai dando crítico todo mundo e matando. Imagine. Sim. Eu posso fazer uma observação? Terminou por aqui? Acabou? Ainda falta uma coisa. Pense bem, Odd, peraí. Não, Odd vai fazer uma observação. Odd, pense bem. Silence! Obrigado. Continuando. O Odd quer falar uma observação, Strato. Não, eu ia falar só que o set da Polycaut com o sniper, ele parece um cosplay de crocodilo. Badum! É pra reforçar o negócio do australiano e Crocodile Dundee e tal. É. Vá. Vocês falaram do hatch dele? Aquele hatch. Okay. Hatch não, gente. A gente tá falando de armas. Não, a gente tá falando de armas, cara. A gente tá falando de armas, continuando. Se bem que vale a pena ressaltar que com o set todo ele não leva headshot. É pior. Continuando. É, posso continuando. Continuar. Agora é a parte das dicas. Dicas. Bom, é o seguinte. Essa dica é muito importante. Não tenha medo de fazer... De sair do lugar onde todos os snipers ficam. Muito recentemente... Não, muito normal você entrar no T-Fort e ver os snipers sempre ficando naquele lugarzinho lá em cima. Não faça a mesma coisa que eles. Tenta ir para outros lugares. Indo para outros lugares, você não só pode conseguir mais kills, como você sabe que quando você mata alguém, dá um freeze scan e mostra onde você tá. Se você vai ficar sempre no mesmo lugar, é muito mais fácil alguém matar você. Se você fugir, mudar para outro lugar, não só você vai enganar o cara, como você vai poder sobreviver por muito mais tempo. A dica é, não fique no mesmo lugar sempre. Não siga os outros e não tenha medo de ser diferente. Resumindo, seja ousado. Ou seja, se você for em T-Fort, você vai ir no meio da ponte e os caras vão te matar. Essa teoria é boa. Não, o Altair tá falando merda, não acreditem nele. Não, pensa bem. Não, você tá falando merda, Altair. Você tá falando merda. Eu posso falar, licença. Licença, baiana. Ok. Seguinte, a ideia do trato é boa. Só que se você pensar bem, depois você vai mudando de lugar, ok. Mas aí você vai ter que ter mais cautela quando você sair fora do seu forte. Porque aí vai vir um soldier voando, Demoman voando e você já era. Explodiu. Isso que eu queria falar. E se tu ficar no Batman, tu vai morrer pra Spy. Mesma coisa. Sim, ou seja, você tá fudido de qualquer forma. Ou seja, não joguem de sniper. Essa é a minha dica, não joguem de sniper. Bom, se droga, sua dica. A minha dica é... Eu não vejo... Tá. Na verdade, eu ia falar que 95% ou 99% da população de sniper não usa a coitada da SMG. Mas ela é útil pra caralho. Ainda mais quando aquele scout filho da puta... Pula do seu lado. É aquela arma é muito melhor do que tentar ir no milho e meter um headshot dele. Eu sei que o Jarat, combinação com a Bushwalker, ou não tomar um headshot, mais 25 de vida a mais, é bem tentador do que uma arminha que parece mais um brinquedo. Mas ela é muito boa, acreditem. Já salvou minha vida várias vezes de Spies, Pyros e... Falando e da Scouts. Huntsman? Não, tô falando, não, da, tô falando da SMG. SGM. Ela é boa contra... Oi, Franco. Soldier. Cara, não, ela é boa com qualquer classe que tenta se aproximar e matar ele. Sim, era o que eu tava falando. Eu gostaria que eles fizessem mais uma arma desse tipo pro sniper. Que é verdade, a única arma de próximo que dá combate de distância média medium é SMG. Range, Medium range. É a única arma. Enfim, que ele tem. Acho que é tudo próxima. Sua dica agora, Altair. A minha dica de sniper é meio complicado, porque eu não sei, não tem muita coisa. Eu não vá de sniper, não, não sou dica não. Vá de sniper se você gosta, eu tô falando. Quando você tá de sniper, sempre busque carregar, e quando você tá contra um sniper, não busque carregar, porque se você tá carregando, o sniper já vai ter te dado HS. Sempre esteja em movimento, agachando quando você for atirar, porque você quando atira, você tem um delay pra você voltar. E na hora que você... dá esse delay, qualquer outro sniper tem a chance de mirar na sua cabeça e você morre. Realmente, então, e também quando tá com a mira aberta, não dá pra ver todos os ângulos, todos os lados. Pode chegar facilmente também um scout pelo lado e levar o sniper que tá com o Tanto que tem várias aquimites assim que você faz contra um sniper. Você aparecer do nada na scope e mata ele. Essa é a principal coisa ruim de um sniper, você não vê o... Mas é uma verdade. Muita gente que não joga de sniper... Eles ficam parados, carregando tiro todo santo momento, toda hora. Não façam isso. Porque você, quando tá carregando tiro, você tá lerdo, você tá devagar, como já mencionaram. E é muito mais fácil te matar, como também já mencionaram. Ou seja, carregue só um tiro quando você realmente precisa. Ou a não ser que você esteja muito, muito longe. Que sabe que então não vai ter gente que vai lhe atacar além de um spy. Por que você estar parado, por exemplo, parado no canto do Batman de Tio Forte, como exemplo, que é um exemplo mais clássico, carregando tiro deixa muito mais fácil te matarem, te acertarem. Porque você tá lá parado, carregando e andando devagar, parecendo uma tartaruga lá. Porque é um exemplo, você é um X1 de sniper, você, na teoria é assim, é quick scope ou você morre. Porque se você ficar me carregando, se você errar o seu tiro, o cara nota. Essa sim. Isso aí. Continue, Pidoca. Dica do ódio agora. A do ódio. Não erre. Minha dica? Sim. Não erre seu headshot. Desculpa. A minha dica é o seguinte, pense na frente do seu inimigo. Tente prever onde é que ele tá pra te matar. É só isso. Nossa. A minha dica é com a Huntsman. É o negócio. Huntsman é uma das suas melhores armas. A sua dica é com Huntsman? Sua dica é Gargo. É a minha Huntsman que eu alterei o nome pra Huntsman. Só funciona com essa arma, então não tentem. Tá, voltando a falar. É só... Quando chegar alguém perto, em vez de trocar para arma melee, tenta acertar pelo menos um tiro com a Huntsman. É sempre bacana. É bem divertido ver quando alguém tá chegando perto, você não tem mais esperança, está com pouca vida, de repente sai aquele headshot bacana, assim do nada, pô, o cara cai. E daí câmera lenta, e o cara ainda fica preso na parede, e você ainda dança na frente dele. Tipo! Aí tu dá o taunt na frente do outro, e chega o outro e te mata. Acontece comigo. Mas enfim, essa é a minha dica. Quando tiver close range, usa isso. Tá certo. Já voltou um momento. É bom. Alguém não deu a dica ainda? Não, todo mundo já deu já. Todo mundo já falou. Ótimo, então todo nós mundo vamos já lá. Deu. Agora nós vamos lá, todo mundo cantando junto, enquanto a gente vira para o próximo segmento, que é... Notícias! Eu vou ajudar o extrato para passar para o segmento. Não, não, calma, é notícias. Ah, meu Deus, para com isso. Notícias. Não é isso, mas tudo bem, Altair, é news. Sim, simbora. Bom, nossa primeira notícia é que o Steam lançou um novo serviço chamado Recommended for You. Oh yeah. Oh. Esse serviço, caso vocês queiram saber o que é, ele é um serviço que você vai lá e pode recomendar coisas para as pessoas. Ou o próprio Steam vai te recomendar coisas baseado no que está jogando. Tipo, deixa nos comentários sobre o jogo, falando para as pessoas o que tu acha do jogo. Eu já vi muitas coisas fazendo coisas ruins com isso. Também pode ser, não recomendo para você, que eu já vi gente chegando no jogo. Também, falar mal do jogo. Ou dar spoiler do jogo. Isso não é muito bom, mas... Normalmente, isso é bom porque... Sei lá, que eu nunca... Porque, Nath, nunca vou comprar isso porque não sei jogar poker. Mas posso ver trilhares de pessoas falando bem do jogo. Aí, quem sabe, eu mudo de opinião, eu aprendo a jogar poker. E boom. Continuando o extrato. Certo. Tem gente reclamando desse novo serviço, falando que tem alguns problemas com ele. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que é inteligente. É praticamente o que faltava no Steam. Eu acho que precisa de um sistema em que os usuários podem escrever, tipo, reviews mesmo. Não recomendações, reviews. Pode ser longas. Não só sobre seus reviews. Não só sobre seus amigos, mas para tipo todo mundo. Então você tem votar nas reviews, as reviews mais votadas, reviews com spoiler, reviews sem spoiler. Assim você meio que não ajuda só você, seus amigos, como as outras pessoas que querem comprar o jogo. E acaba participando da comunidade da Steam, né? Isso. Tipo, eu acho, Minha opinião sobre isso é neutra, porque não sou. Ah, eu não gostei disso, mas também não vejo problema. Porque na teoria, cara, você tem vários amigos no Steam aí, você pergunta, ah, você acha jogo bom? Tá. É a mesma coisa que você perguntar pra eles do que eles fazerem uma, você esperar pra eles fazerem uma recomendação. Mas, não precisa não reclamar, é um bom sistema. Né, já vi muitos comentários estranhos, como o do Easy e de ursos paraquedistas, mas enfim. É legal o sistema. Bom. E aí? A próxima notícia que vamos ter é que lançou uma update nova no dia 19 de novembro. Nossa, nem sei. Velho, hoje é dia 23. Bom. Essa update, eu vou só falar aqui que foram as coisas mais importantes da update. Adicionaram uma nova tinta, que é Team Spirit. Que é a tinta azul e vermelha. É. Também tiveram os novos itens do Poker Night at the Inventory, que a gente vai falar depois. Alguns itens foram atualizados, como portal. Medalhas dos trabalhadores da Valve. Algumas coisas podem ser colocadas presentes, mas sei lá, vocês entenderam. Pintar, bem, tudo mais. Olha, a Vita Sol, ela ganhou o Uber velho do Uber Sol. Uber velho não, a Taunt. Taunt velho. Isso. É. Foi um update simples. Parece que eles já revelaram um item novo que vão ganhar na pré-venda do Portal 2, que é aquela medalhinha do Portal com o Cubo, companheiro. Companion Cub. Não. Vocês não viram isso? Ouvimos isso. Isso é novidade sim, mas tudo bem. Bem legal. Bem, eles colocaram agora, sendo que Portal 2 vai lançar ano que vem. Mas fazer o quê, né? Ah, é verdade. Portal 2 foi... Foi adiado. E ia lançar no meu aniversário. Que triste. Você fode. Bem... Antes que ele tenha um derrame de chorar, vamos passar para o pedaço da comunidade. E o pedaço da comunidade de hoje é Advanced Weaponizer. Um plugin chamado Advanced Weaponizer, que permite a pessoas a criarem novas armas no jogo que não precisem tipo de modelos novos, algumas delas. Por exemplo, tem uma arma nova chamada Bill Bath Boss. Não me pergunte. Ok, entendi tudo, peraí. Eles simplesmente Bill Bath Boss. Ah, tá. É como uma das luvas do Heavy, só que com Buff Banner. Tem o The Atomic Bat, você bate mais rápido. Cada hit aciona 7% de dano. Não. Evasiveness. Aí tem todos esses negócios. A gente vai colocar um link pra todas as armas que eles criaram nas notas do show, que você pode acessar em dailybonk.net. E é só isso. É, bom, vou dar um exemplo das armas que eles botaram nesse upgrade. Tem The Electric Assurance, que é uma arma do médico, uma Magic Gun diferente, que mais 25% de carregamento da Obercharge. Você pode usar a Obercharge de 10% carregado para cima, ou mais, ou seja, mas o médico não é afetado pela overcharge, e a velocidade de cura e o overheal é diminuído em 50%. Outra que também tem é um The Atomic Bat, um novo milho para scout, mais 30% de attack speed, cada dano dá chance de evasiva? Tá, não entendi. É. Tem até uma... Um grenade launcher que adiciona, que deixa uma trilha de granadas. Ah, evasiva diminui dano do dano que você leva. Sim, legal. Vai estar mais bem explicado nos no que o Strato postar no final, no Daily Bank, no final do cast. Ok, vamos lá. Ai, ai. Bom, continuando, agora vocês para a discussão. Discussão. Oh yeah. Yo. Tá, cadê a discussão? É, e discussão. Bom, a primeira parte da discussão, João Salar, é uma pergunta: será que Team Fortress 2 pode ter uma campanha single player? E vamos primeiro falar aqui que é uma campanha single player. Campanha single player é, basicamente, um multiplayer sem pessoas. É. É uma coisa. E segue uma história. É, segue uma história, não é uma coisa simplesmente vai lá e mate. Tipo, modo história, dá missões, tem que passar das fases, seria mais. Bom, eu acho que o modo single player seria interessante porque eu acho que mostraria o porquê desses 9 personagens mercenários estariam aí lutando e se matando no meio do nada. Chique, foi. Eu também gostaria de ter um single player, mas eu acho que ficaria estranho. E acho que ia destruir muitos planos da Valve. Plano tipo, criar alguma coisa pra Classic. Se eu botar uma coisa no single player e na hora de fazer uma coisa nova, vai, não consegue porque está preso ao single player. Não, mas eu teria que ser um modo diferente, separado, talvez um update separado, talvez. Que nem lança outros jogos. Aí já não sei. Se é uma suposição. Uhum. Mas eu acho que é muito, assim, a ideia é boa, mas é muito difícil a Valve querer fazer um single player. Um exemplo de um single player que a Valve tentou fazer, vocês já sabem, desculpa ter falado CS de novo, mas Condição Zero foi um que fez o single player. E não foi uma coisa muito interessante. Boa. Mas é claro que existe jogo de single player, Portal, só que não tem, vai ter multiplayer. Mas é um Portal, sempre foi single player, desde o 1, agora vai virar multiplayer. Mas não vejo o futuro de single player pra Team Fortress 2 ou qualquer coisa do gênero. Porque a graça de Team Fortress tá justamente jogar no multiplayer. Sim. Assim como de qualquer outro jogo. Single player talvez tenha graça, dependendo do que eles fizeram. O Poké Knight, que a gente vai falar depois, muita gente achou graça jogar sozinho. Mas eu também não acho. Mas o multiplayer ficaria bacana mesmo, no Poker Night. Sim. Continuando, Strato. Eu acho que... Eu lembro de ter visto umas imagens na internet, muito pra trás, de um modo single player de Team Fortress 2 que você podia ter os personagens como parte do seu... do seu time. E aí você poderia encontrar mais personagens, fazer mais quests e tudo mais. Eu pensei, não seria legal um modo de single player em que o seu objetivo é simplesmente sair do campo de guerra. E você tem que pegar a ajuda de todo mundo do seu time. E você tem que fazer quests, então você tem que achar mais pessoas, tem que arrumar as armas, arrumar as coisas. Como se fosse como aquelas missões de roubar o cassino no GTA. Não era só uma missão random, aí acaba. Era uma missão que vai arrumar outra missão e vai arrumar outra missão. Aí era, você consegue isso pra continuar a fazer outra missão. Isso seria uma coisa interessante. Não um modo single player, tipo, segue uma história. Um modo single player que já pega a história que existe, que é que eles estão numa guerra que nunca vai acabar praticamente, e transforma isso num jogo. Num jogo que single player. Quest. Porque seria um single player engraçado, porque é muito difícil fazer um single player sério, por exemplo, de volta dos dois, né? Realmente. Vai lá, o single player... O Heavy tentando escapar do negócio e sendo perseguido. E do nada ele encontra o Engineer. Hã? E ele fala, Engineer, me ajude. I am little man and I cannot escape this base. Ah? É o Engineer. Nada, é o Engineer. Tipo, se você quer escapar dessa base, a gente vai ter que arrumar um jeito, blá blá blá. Então vai pegar aquilo, ou vai matar aquela pessoa, ou vai fechar aquela passagem, ou vai... Vai pegar peças que tem em tal lugar pra poder montar uma coisa super escrota pra gente poder fugir, exemplo. Então o espaço tá bom pra você pro engenheiro passar. A história não devia ser, tipo, o foco. Eu ainda acho que talvez o single player envolvesse na Half-Life. Nossa. Naufrágio? Não, não, mas falando sério, já ouvi boatos bem longínquos e bem escrutos, de que tinha de volta as duas tivesse alguma coisa a ver com a história Half-Life, não sei como. Que, tanto que alguém falou alguma coisa do gênero que tinha uma foto de Fotos 2 em algum lugar de Half-Life que eu nunca ouvi falar. Eu ouvi mesmo, falando que existia. Tinha uma foto de Fotos 2 em Left 4 Dead. Quê? Essa é outra coisa. Tinha uma foto de Team Fortress 2 em Left 4 Dead. Não. Sim. Continua. Bom. Vai. Uhum. Tá, o Otan ia falar, então beleza. É... Alguém não tem mais nada pra falar sobre modo single player? Bom, campanha single player? É como eu disse, cara, poderia mostrar o passado dos personagens, saber por que o Heavy tem uma aflição por sandwiches e dar nome pra suas armas, ou por que o Scout era tão rápido assim, por causa da... sabemos que é por causa que ele tinha 8 ou 9 irmãos e era mais jovem, tinha que fugir porque não conseguia lutar, porque ele era frágil, vivia no Brooklyn, ou até quem sabe saber porque o Pyro é assim, ninguém sabe nada sobre ele, ou porque não vai ter modo campanha pra Pyro, eu te garanto isso. É, modo campanha do Pyro, ali tem gente, vai quem, ó, é, saber o que aconteceu no Soldier quando talvez... ele tentou viajar pra Alemanha, porque ele pensou que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial e por aí, é, porque o Demon é bêbado, o motivo da sua ele ser alcoólico, essas coisas, isso é interessante de saber. Ele ficou cego. E com o fato de ser Team Fortress 2, a história poderia ser cheia de humor. Ia ser engraçado jogar, divertido. Bem que tem que ter muita criatividade pra manter um single player sem, não, sorry, não chato. É verdade, verdade. Que tem eu sempre aquele momento que o single player fica chatinho. Não. Eu acho que eu não teve isso no Half-Life 2. Apesar de que as fases de dirigir eram muito chatas às vezes. É. É que quando eu digo chato, é que você, assim... Ah, não é entediante, mas demora pra caramba. E tem aqueles momentos que você dá a escorregadinha de 2 centímetros pra direita e você cai no oceano. Aconteceu. Bem, vamos passar para a próxima discussão. É. Poker Night at the Inventory. Poker Night at the Inventory. At. Ok. Como começar sobre esse jogo? Primeiro... Eu já tem muita controvérsia, porque o pessoal, tinha gente que comprava esse jogo porque queria os itens. Exato. E hoje eu tava jogando e chegaram pra mim e perguntaram, já consegui os itens? Eu falei, eu não ligo pros itens. Aí o cara respondeu, ué, pra que você comprou o jogo então? Vai jogar? Vai jogar poker? Isso mesmo. É, e muitas pessoas estão falando que isso daqui não é um jogo que vem com um hatch. É um hatch que vem com um jogo de graça. Meu Deus. Porque, e eu estou muito feliz porque esse pessoal, se... Fudeu, porque pra conseguir os itens eles vão ter que jogar. E errando quando é que tem, consegue e, os itens. Eu te garanto que muita gente que não tem cultura suficiente, como eu, não, bom, eu sou uma exceção que não compro jogo burret, que não sabe jogar poker e não vai ganhar o chat por um tempinho. E não tipo... é hatch, é item. E o negócio, não é qualquer partida que você vai ganhar os itens. É uma partida que um dos personagens tem esquecido de levar o dinheiro para jogar poker e vai ter que apostar o seu item, que é a pistola ou a minigun do Heavy, a Iron Curtain. E você vai ter que ganhar dele. Se qualquer outra pessoa tirar ele do jogo, você não vai ganhar os itens. Ou seja, tipo, quem só queria os itens, se deu. Comprei o jogo ontem, eu consegui todos os itens, nem por isso eu parei de jogar. Eu ainda acho divertido ver o Heavy. O jogo é bem diferente. O jogo é bem tipo divertido. Os comentários que eles fazem é legal. Por exemplo, muito bom. Tem, por exemplo, uma história que o Heavy conta que o engenheiro dos inimigos matou o time inteiro dele. Na cena e tudo mais. I am reminded of time engineer kill my entire team. Damn, Heavy, that's heavy. I'm sorry to hear that. I search entire base for him. He tries to kill me with turret and mini turret, but I crush his toys like they are made of paper. Sound like some crappy toys, if you ask me. Then I find him, hiding by teleporter. I take his gun away from him. He tries to hit me with wrench. So I take wrench away from him. I take his wrench and shove it down his throat, all the way down to the handle. Christ! Then I rip off all his fingers one by one. Let's see you build toys now! There is blood everywhere. And he is crying. I think he cries out for murder, but the wrench is stuck in his throat. And it sounds like... Is this not the funniest thing? That is some f***ed up f***, man! É, na graça do jogo, ei, né, tem já tá aquela também. É, cara, o extrato. Eu sei que jogo... você tenta representar, mas não tem graça você falando. Eu não tenho graça. A graça é você jogar o jogo mesmo, cara, vendo o vídeo. É, realmente, ver o rap. A graça do jogo não é jogar poker. A graça do jogo é escutar os comentários dos participantes. Ei, se você gosta de poker e gosta de ver comentários escrotos ou engraçados, você joga Poker Night. É barato, se você assim, tá sobrando dinheiro, compra, eu quero que direito com jogar, compra. Qualquer coisa do gênero, porque o jogo, eu não jogaria porque não sei jogar poker, só quando aprender, quem sabe. Mas se você souber jogar poker, você gostar desse tipo de jogo, você compra. Eu nunca joguei poker, e eu falei com um cara que jogava poker pra caramba, e ele falou que o jogo não seguia as regras do poker. E eu acho que se você nunca jogou poker, acho que você vai aproveitar mais o jogo. Talvez. Eu não sei se é verdade. E os bots roubam, tá? Então tome cuidado. Vale lembrar que o Heavy tem PhD em literatura russa. Dizendo é, que é verdade. Ele fez o seu trabalho. É, ele... Só o segundo telefone. Realmente. Só o segundo telefone. Alô. Bem. Eu acho que... O Heavy... Não, vai cortar mesmo assim, vamos continuar falando. O Heavy, que é o PhD de literatura, ele usa muito trabalho, são comentários interessantes. O Max é um coelhinho esquisito. Ele é muito esquisito, mas ele é foda. É. Eu adoro... Ah, eu quero saber, quem é esse? Eu adoro... É que eu não sei. Quem é esse Strong Bad? Eu não sei quem é. Strong Bad, ele veio de um quadrinho da internet. Eu já comprei o jogo dele pra Wii, ele é muito engraçado. Ele é um cara que... Ele é o que usa máscara. Eu sei. Mas... Não, só não sei... Ele veio de uma série de quadrinhos da internet. Ele, tipo, tem uns amigos dele e tudo mais. Chama Homestar Runner. Se você ver no Poker Night, tem uns recomendados pra você, se você comprar e gostar do jogo. Tem lá um joguinho que tem um cara sem braço, tem com o... um chapéuzinho de... Tem o cara... Tem... É, tem o... A própria Telltale fez os jogos do Strong Bad e fez os jogos do Penny Arcade. Sim. Tipo, foi uma fusão interessante. Né? Até o Telly Games também fez os jogos do... esqueci o nome do cara. Do Max. Sam Max? Foram eles ou não? Sim, foram eles também. O único que acho não que foi Max Penetra foi a da Valve e do Heavy. Penetra. Eu acho que... E o cara do Penny Arcade. Acho que... Penny Arcade. É. Não, eu acho que Sam Max são uma das melhores séries cômicas desse tempo. Eles tiveram uma série animada... há muito tempo atrás, acho que nos anos 90, uma série animada, tipo, de uma temporada, sei lá. É muito engraçado, cara. É, eu compararia ela a Padrinhos Mágicos, eu não sei porquê. Tipo, você vai falar... Sam & Max não tem nada a ver com Padrinhos Mágicos, mas acho que o estilo de humor de Sam & Max, o desenho, comparado a Padrinhos Mágicos, o desenho é o mesmo. É, de certa forma, sim. Ah, sim, quem não conhece Sam Max pode baixar o episódio 4, que é de graça no Steam. E é divertido, tô jogando. É muito legal. O humor deles é muito humor. Porque o Max, quando ele ganha uma partida, ele fala: isso me lembra de um coelho e sua conta do banco. É muito aquele humor tipo, é engraçado pra você, mas não é engraçado pra gente, porque é uma coisa que a gente vê todo dia. Uhum. Saquei. É humor negro, já tô brincando. O Poker Night Inventory. Todos riam. Ideia final de Poker Night é: vai comprar o jogo, mas não compra pelos itens. Fala, fuck you itens. Joga porque o jogo é engraçado pra você caralho. Você vai comprar o jogo e não vai ganhar os itens de primeira. Você vai ter que lutar por ele. Um aviso lutando baixo. Lutando por ele, você vai se divertir, quem sabe. Um aviso baixo. Se tu for comprar o jogo pelo jogo, pelo que a gente falou aqui, que o jogo é engraçado, um aviso. Você vai ter que saber inglês pra poder entender. É, realmente. Muito. Mas tem... É, tem uma coisinha também legal que... que você pode colocar quanto você quer que eles falem. Tem Mom's the Word, que eles fazem muitos xingamentos. Idle Chit-Chat, que eles só falam se não tá fazendo nada. The Gift of Gab, que eles falam muito e eu não lembro qual era o outro. É alguma coisa no Heavy, não? Sabe o que? Of the Fat, coisa assim. Não. Não. Qual é que eles falam muito? Eu quero botar esse pra testar. Chew the Fat, Chew the Fat. Chew the Fat. Quer encher o saco? É pra encher o saco do Heavy? Não, acho que Chew the Fat é... Deixa eu procurar. Não. Chew the Fat é tipo... É falar socialmente sem dar muito... Muita informação. Sem graça. Chew the Fat. É. Tá, eu vou botar o outro. Eles falam muito. Ninguém sabe ainda dos planos da Valve do jogo. Talvez eles coloquem multiplayer, talvez não, pra jogar pouco. Não, se botarem multiplayer, eu vão acho... criar personagem. Eu acho que, sabe o que seria legal? Quando você tá descendo pra chegar na... Você pudesse andar. Pra você chegar onde você vai jogar o jogo, quando você começa o jogo mesmo, você pode ver alguns outros personagens andando. Tanto que você vê o próprio Sam lá no fundo, andando pelo clube. Não seria legal se eles colocassem, tipo, o Pyro andando também? Aí seria mais interessante. Eu acho que colocar mais coisas, mais personagens, seria uma ideia boa. Verdade. A não ser que não seria divertido jogar poker contra o Pyro. Você pede, ele puxa o flamethrower. ou ele vê que a carta. Ele vê que o jogo. As cartas na mesa não estão bem, ele dá uma blast e desarruma. Aí tudo. O que ele aposta? Ele aposta tirar a máscara. Resumindo, o Pyro é o fundador do poker. Não, aí o Pyro é invencível no poker, é a aposta dele. Se você me vencer, eu tiro a máscara. Yeah, e não tem como ele perder. O teve um orgasmo agora. Oh, não! Bem... Não, desculpa. Eu tenho que falar de novo. Só o Kakashi consegue fazer o anão. Ah, foda-se. Servidor e feedback. O que tem feedback do servidor, Strato? Nada! Como não tem nada? O servidor tá muito bem. Como não tem nada o feedback do servidor? Porque agora vai mudar. É realmente, não tem nada no feedback do servidor, porque agora não é mais feedback do servidor, agora é feedback dos servidores. É plural. Exatamente. What? Não sei se você tá sabendo, Strato, mas agora a VL possui 3 servidores. Nossa, eu totalmente não sabia disso. Não? Não, really? Gente, não fala pra eles, eu sabia. Bem. Vamos fingir que não sei. Nossa, eu totalmente não sabia disso. Agora nós temos 3 servidores. Que um vai ser um servidor, como sempre foi. Outro vai ser um servidor feito para plugins, mods... Krabby Mod, Prop Hunt, Fire Dodgeball, esses mapas malucos e doidos que todo mundo gosta. Mas, verdade. E o terceiro servidor vai ser alugado pra poder pagar o servidor de Call of Duty, então não vale nada. Então, quanto pessoal lá que tá ouvindo vai poder jogar nesses servidores? Ele simplesmente acessa o servidor pelo IP, que vamos adicionar, não vamos, Strato? Vamos! É, tecnicamente, pelo que eu vi, os IPs já mudam o final. Isso é bom, porque fica mais fácil. Você adiciona os servidores nos seus favoritos e vai aparecer lá, akelevelapis1@fpsturbo.com. É 2 e 3, só que o 3 não vai ser nosso, porque vai ser alugado. Então se rola merda no 3, não nos culpe. Ha. Talvez futuramente servidor para Gmod também e para Call of Duty. É, futuramente, quem Gmod sabe, não sei, mas poderemos ter servidor para Gmod e Call of Duty. Não sabemos. Call of Duty Black Ops. Agora já feedback já foi dado. Enquete, nossa, nona. Tá, não sei fazer essa voz, tem que parar. Vamos lá. Enquete da semana. Certo. Nossa enquete da semana é as respostas da semana passada. Vamos primeiro sobre elas, né? Deixa eu abrir aqui. Pedroca, me chama no Steam rapidinho, enquanto eu tô abrindo. Valeu, obrigado. A questão era... Qual fake update você gostaria de que fosse implementado no jogo? Qual fake update? E essas opções eram Guardock Update e Fake Engineer Update, que foi homenagem ao Jumento. Ao Pilodon, que a gente entrevistou semana passada. Quem que você fez semana passada? Ah, entrevistei um Jumento. Ah, tá. Meu Deus, trato. O Odd diz, genial, o cara é foda. O Dedo disse, cara, a foda é genial. O Sushi Cat disse, Guard Dog, né? Classe nova seria muito bem-vinda. O Wasabi disse... Ah, foda é genial, cara. O Juro disse... Eu fiquei tão triste quando eu soube que o Guard Dog era fake. O Sushi disse de novo... Pelo menos responderam pro cara sobre o Guard Dog. Só que eu não sei porque não implementaram. No começo podia ser um pouco bugado, um pouco odiada. Mas dá pra se acostumar. O Dedo disse... Se fosse pra entrar numa classe nova de Fortress 2, acho que teria que entrar 3 de uma vez. Mas iriam fazer o que de classes? A não ser que fizessem 3 tipos de cães. De ataque, suporte e defesa. Acho que ataque, suporte... Ah, não, tá certo. Ia ser animais agora, animais. Tá, o Sushi viaja aqui nas dele. Se você quiser ler o Sushi, você vai ter distúrbio cerebral por algumas semanas, só isso. Pegue um dicionário, leia sobre mensagens subliminares e converse com o Sushi. Isso mesmo, o novo livro, Sushi... Eu ia falar alguma coisa inteligente agora, mas continuando. O Sushi disse, eu acho que seria mais fácil fazer um cachorro com armas para defesa, suporte e ataque. Não com tudo ao mesmo tempo, dá para mudar o loadout menu. Não sei, mas seria legal se você pudesse escolher no menu uma habilidade entre 3, uma de ataque, defesa e suporte. Ele tem um ponto. Bom, primeira vez na nossa vida, agora... ele tem um ponto. Não terminamos ainda, e aí o Wasabi disse, fazendo o Guard Dog ter tantas armas assim, também teria que rolar um update com mais armas para outras 9 classes. O Sushi respondeu, claro que não tem sentido para isso acontecer. O Wasabi disse, Sushi, vai dormir, sério, tá tarde, só tô aqui porque saí do show agora. O quê? Show do pauzinho. Show do pauzinho. Que eu fui. E as respostas foram... O Fake Engineer Update ganhou com 4 pontos e o Guard Dog Update ganhou com 3 pontos. Eu vou tendo 4. Bom, essa semana, nas notas do show, nós também vamos disponibilizar o link para você votar. Legal? Legal. Vamos agora para a nossa nova enquete, que é... A gente discutiu hoje sobre uma campanha single player de Fortress 2, mas a gente quer saber de você. Será que Age of Fortress 2 pode ter uma campanha single player? Vocês vão lá. Bem criativo. Vocês vão lá e aí podem postar lá no tópico sobre o que vocês acham que deviam ser a update. Então façam isso. Vamos lá. Não tenham medo. Não sejam um Jojone da vida aqui na frente que não gosta de falar no microfone. Mas aí estão escrevendo nessa updroca. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Não tenham medo, não sejam... Tenha medo do Lollipop. Eu falo isso aqui. Pra quem não sabe, Lollipop é um pedófilo, então tenha cuidado. Acho que isso não é uma coisa... Isso é um caso em particular, meu caro. Um caso em particular. Bom, já que estamos falando de Lollipop, significa que a idade mínima para ouvir esse podcast subiu de 12 para 18 anos. Então, desculpem. Tchau, pessoal, mas terminando o podcast aqui, porque eu próprio nem tinha 18 anos, né? Então... Temos que terminar. E o povo que tá ouvindo por obrigação ou qualquer coisa do gênero, aleluia! Cala a boca, Altair. Agora tá tocando a musiquinha no fundo, então... Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado por estar no podcast, agradecemos em nome do Aveli, também do Daily Bonk, que está... Pouquito, mas esse foi o Aveli Cast powered by Daily Bonk. E... Poker Night! Yeah! E este foi mais um episódio do Avelicast. Todas as músicas usadas aqui pertencem a Valve, WeCreateStuff.com